Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Oi, meus amigos, com carinho e com alegria, o Edelson Moura começa mais um programa do Amado Batista para vocês. Eu tenho o prazer de cumprimentar todos os nossos queridos ouvintes através do rádio. E para começar hoje, eu quero ler uma mensagem. Você pode estar agindo com nervosismo e não se dar conta de que deve dar atenção à paz. Porque às vezes as pessoas ficam apavoradas, desesperadas, e elas ficam sem paz, e pode estar sob tensão exagerada e não se perceber dessa situação. Então agora você relaxa, vamos ter paz, vamos ter alegria, vamos bater papo com Edelson Moura aqui no seu programa, e vamos ouvir também as músicas do Amado Batista. E quando você perceber que está fora dos limites da paz, é sinal de estar valorizando a paz, de querer sentir-se bem. Então vamos todos se sentir maravilhosamente bem, ouvindo este programa, curtindo todas as músicas, batendo um papo aqui com o Edelson Moura. Porque eu converso daqui e vocês daí ficam, né, agarradinho no rádio e ouvindo as nossas pileras. Ah, se eu pudesse! É a primeira música de hoje do programa Amado Batista. Tanto pensar nela, já não consigo mais viver feliz. Estou doente, perdendo a coragem. A minha vida está por um triz. Posso morrer de um momento pro outro, e a saudade acabando comigo. Vou caminhando entre a vida e a morte, e ela não sabe que corro perigo. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Felicidade é coisa passageira, que todos sentem por alguns momentos. Fica com a gente, depois vai embora, deixando só marcas de sofrimento. E as lembranças das horas felizes me acompanham por onde estiver. Ficou gravado no meu pensamento a imagem daquela mulher. Se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Ah, se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Edelson Moura. Recebemos uma mensagem do nosso diretor da Ideal FM, Ivan. Ô, Ivan, muito obrigado, viu? Edelson Moura, meu amigo. Parabéns pelos comentários sobre governantes energúmenos. E também os governantes dos municípios que ficam pegando dinheiro do povo, roubando o povo. Eu que agradeço, Ivan, por esses parabéns, embora eu saiba que tem muita gente que não gosta, né? Porque às vezes eu comento aqui uma determinada coisa e o cidadão que está ouvindo o programa, ele compactua, ele é ajudado, né, pelo prefeito, pela Câmara, sei lá. Ele faz parte, né, do time, como a gente chama. Então é claro que às vezes as pessoas não gostam. O cara que faz parte de uma quadrilha, se você fala mal da quadrilha, ele não vai gostar, não é? Ou se ele é beneficiado, porque tem muita gente que recebe os benefícios deste povo, né? Muitas pessoas são beneficiadas, estão lá mamando nas tetas do governo e elas não querem se pronunciar contra, porque tá bom para eles. Que se lasque o resto, não é assim? Se tá bom para eles, ou o resto que se lasque. Mas a gente tá aqui fazendo uma parte importante. Pelo menos esse é o nosso ideal, o nosso objetivo. Está sempre irradiando para as pessoas os fatos que acontecem, as coisas que são determinadas pela imprensa, que são colocadas aí pela Polícia Federal, pelos órgãos federais, a Justiça e etc e tal. Nós também temos todo o direito, eu daqui, você daí da sua cidade, como cidadão, você tem também que se sentir indignado com as falcatruas. Não é somente o Edelson Moura, não. Você também, como brasileiro, como patriota, você tem que defender o nosso povo, o sofrimento da nossa gente. Seja através de jornal, revista, rádio, não é? É nosso dever fazer cumprir este papel. O nosso querido Ivan é lá da cidade de Formigueiro, no Rio Grande do Sul. Abração a todos da Estúdio Brasil, nossa representante dos produtos Saúde com Beleza aqui em Formigueiro e toda a região, é a Giovânia Schiefelbein. Então é ela que nos representa aí, não é mesmo, Ivan? Muito obrigado, Giovânia, parabéns, bom trabalho para você aí com os produtos Saúde com Beleza, o óleo de avestruz Supremo, e qualquer coisa, o pessoal vai ligar na Rádio Ideal, vai falar com o Ivan, e ele vai passar o telefone da Giovânia para as pessoas adquirirem o óleo de avestruz e os demais produtos Saúde com Beleza, não é mesmo? Falou, Ivan! E vai este musicão bonito, muito bom, danado, para todo o povo aí da cidade de Formigueiro que eu vou oferecer para vocês. Olha só a música que o Amado Batista vai cantar agora. Anjo Bom. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Correndo pela vida fora, vou ver aonde mora esta felicidade que tentei buscar em você. Só encontrei desprezo e mais nada. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Oh, oh.

O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido e comecei a lhe falar: você não serve para ser minha mulher. Quando quer ou se não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando quer ou se não quer, então vamos terminar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. De madrugada eu cheguei na casa dela com saudade dos seus beijos e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a lhe gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido e comecei a lhe falar: você não serve para ser minha mulher. Quando eu quero, você não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando eu quero, você não quer, então vamos terminar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai. Amado Batista. Quero agora mandar um alô pro meu amigo Flávio. O Flávio é de Santa Luzia, ele é proprietário do posto São Cristóvão, do Hotel São Cristóvão, onde nós tivemos a oportunidade de ficar hospedados lá na cidade de Santa Luzia. E graças a Deus fomos muito bem tratados pelas meninas, pelas recepcionistas, as funcionárias do Flávio lá no Hotel São Cristóvão. Flávio, quero agradecer, viu, por todo o carinho. Foi maravilhoso também o nosso almoço, estivemos juntos lá na casa do Natan, tivemos a oportunidade de conversar, não é, com os nossos amigos. E que domingo maravilhoso, né, este que passamos, tivemos a oportunidade de bater um papo com você, com os empresários da cidade, os nossos amigos. Eu quero depois que o Natan me mande uma relação, porque eu não anotei, não. A Zélia anotou? Ah, tá, tá com a Zélia. Depois nós vamos pegar, porque o nosso André, ele fez um jornal, uma relação, né, André? Das pessoas que estiveram conosco, os amigos que nos visitaram, as pessoas também que participaram do nosso almoço lá na casa do Natan. Essa, olha, eu já fui a várias cidades brasileiras, meus amigos. Já visitei tantos e tantos lugares. Mas eu confesso para você que o tratamento recebido pelo nosso querido Natanael, pela Ilmar e toda a família, pelo André, pela Gilvânia, enfim, por toda a família, foi realmente fantástico. Fantástico. Eu não tenho nada para reclamar. A galinha saiu do jeito que eu queria. Estava tão gostosa que eu dificilmente vou esquecer aquela galinha. E lá teve galinha de fartura também. Teve um leitão assadinho, bem assadinho, do jeito que eu gosto. Eu não sei onde esse pessoal realmente pegou informações do que eu gostava. Acho que eles foram no Google, só pode ser. Foram lá no Google porque tudo estava maravilhoso. Até o suco que a Gilvânia fez. Até o suco. Suco estava ótimo. Suco de manga, suco de abacaxi. Ô, coisa boa. Do jeito que o Edelson Moura sonhou, foi a nossa viagem lá a Santa Luzia. Então eu vou no decorrer dos nossos programas, eu tenho que falar das pessoas, dos amigos, dos encontros que nós tivemos com esta gente maravilhosa, do meu abraço àquele povo querido, né, com tanta hospitalidade. É assim, o maranhense, todas as vezes que eu saio daqui e que vou para lá, eu choro que sou uma beleza. Ei, homem chorão!

pois esta música retrata com clareza o nosso país, o momento que vivemos. Eu gosto também de ver no YouTube você e sua filha Marina contando os besteiros. Ô, gente, eu morro de rir. Tá certo. Muito obrigado, Valdivino Neto, a você, o nosso grande abraço. Com relação aos comentários, eu sei que muitas vezes, muitas pessoas não gostam, conforme eu já falei aqui. Mas é assim, nós temos um dever, como comunicadores, o dever de informar, o dever de orientar, o dever de dizer, de falar, né, das coisas que estão acontecendo. Porque nós sabemos que em muitos lugares do país, muitas pessoas trabalham. É um que é vaqueiro, tirando leite, né? Esta pessoa acorda, por exemplo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e esta pessoa não tem tempo de ver televisão. Mas quando o camarada vai para o curral, ele leva o quê? O radinho dele. É, leva o rádio. Então, este meio de comunicação, que muitas vezes as pessoas pensam, ah, tá desativado, não presta mais para nada, o rádio já era. Eu discordo completamente. O rádio, ele é um formador de opiniões. Às vezes eu falo aqui, a pessoa não gosta, mas ela forma a opinião dela. É importante. É importante. Você tem a sua opinião. A outra pessoa não tem a mesma opinião que eu tenho. Eu tenho um filho, por exemplo, que ele discorda de muitas coisas que eu falo, mas eu não deixo de falar porque ele discorda, porque eu tenho toda a liberdade e todo o direito de concordar ou não com as coisas. E posso sim expressar o meu pensamento. O pensamento, ele é livre. Você não pode proibir Chico Buarque de Holanda de pensar bem do PT. Eu não posso querer entrar no pensamento do Chico Buarque de Holanda, que pensa bem do PT, que adora o PT. Eu não posso interferir no pensamento de uma pessoa. Não é verdade, meus amigos? Cada um de nós temos a liberdade de expressão e a liberdade do pensamento. Você pode pensar o que você quiser de mim. Até prove o contrário, você tem todo o direito de pensar o que você quiser da minha pessoa. É assim, é a chamada liberdade, né, que a gente tem, até por enquanto nós estamos tendo. Vamos cantar? Eu trago mais um sucesso para vocês. Meus braços te esperam. Thank you. ficar iludido se já estou perdido, cheio de emoções. Sou um resto de esperança e só você está nas minhas canções. Meus olhos te esperam pra não mais chorar. Sem você minha vida é tão triste, meu caminho é incerto, não existe. Edelson Moura. Tem uma mensagem aqui que veio de Bom Jardim, Maranhão, a cidade que nós estivemos visitando também. Marileu de Souza. Amiga Edelson Moura, estou escrevendo para pedir que mande um alô para nós aqui no bairro Nobre, Bom Jardim, Maranhão. Aqui ouvimos seu programa, Amado Batista, todos os dias, cedinho, pela Rádio Atrativa FM 91,1. E estamos sempre ligados em você. Ouvimos também o Ligação Nacional nos fins da tarde, da Atrativa. E peço que nos mande um alô sempre que puder. E meu esposo, Sandro Souza, também para todos da Atrativa FM 91,1. Para o diretor Josivan Rodrigues, para o locutor Paulo Costa, para o DJ Wellington e, enfim, para toda a equipe dessa rádio maravilhosa que eu adoro. Obrigado a Marileu de Souza, lá de Bom Jardim. Eu estive, inclusive, na Atrativa, mas o Josivan não se encontrava lá, não é, Josivan? Da próxima vez também faremos uma visita a você, tá certo? Um grande abraço a todos aí. E vamos cantar. Eu vou tocar a música que ela está querendo ouvir, né? Porque já sabe. Pedido aqui é uma ordem. Não é o Edelson Moura que manda nesse programa, é o povo que manda. Não é isso? O amor não é só de rosas. Amado Batista, Amado Batista Show. Estou sonhando. Será que você vai embora? Talvez você esteja brincando. Ainda não chegou a hora. Se é verdade, eu não sei. Pois ouvi alguém dizer que você pega a mala e chora porque fui te conhecer. Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora. Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora. Pare um pouco pra pensar, nosso tempo é precioso. Quero apenas te lembrar, eu que sou um ambicioso. Espero que você entenda as minhas explicações. Não troco você por nada, nem que eu tenha razões. Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora. Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora. Eu sei que separar não resolve o nosso caso. O negócio é controlar. Vem correndo num abraço. Correndo sei que não veio, mas aceitou os meus carinhos. Foi o fim do desespero. Já não vou ficar sozinho. Vamos viver nossa vida de amor, versos e prosas. Toda vida tem espinhos. O amor não é só de rosas. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Ô, gente, um alô para Maria Quitéria. Ela está em Capela, Alagoas. Olha só que beleza. Meu querido Edelson Moura, eu sou Maria Quitéria de Capela, Alagoas. Escuto o seu programa, Amado Batista, todas as tardes pela Rádio Princesa das Matas de Viçosa, Alagoas. Meu amigo, eu amo demais as músicas do Amado Batista e também gosto muito de você. Então, meu querido, gostaria que você mandasse para mim um alô todos os dias. E ficarei muito agradecido, ok, Edelson? Sempre você mande uma música para mim. Eu quero ouvir a música do Amado Batista, Vulto na Estrada. Olha só o pedido musical dela, que nós vamos tocar daqui a pouquinho. É Vulto na Estrada. Eu amo as belas canções deste cantor maravilhoso. Desde já agradeço, Maria Quitéria de Capela, Alagoas. Olha, Maria Quitéria, muito obrigado a você, muito obrigado ao José Gilson, aí da nossa emissora em Viçosa, a Rádio Princesa das Matas, não é? Um abraço para todos vocês. E o pessoal de Capela, né? Um abraço também para todos de Capela, tá legal? Eu, se eu não me engano, Capela... Não sei se Capela já é a divisa de Alagoas com Sergipe, né? Porque me parece que Capela já seria Sergipe, não seria mais Alagoas. Eu tenho a leve impressão que sim. Porque eu conheço uma capela em Sergipe, que fica bem próximo da divisa de Alagoas, né, gente? Tô certo? Tá vendo como eu conheço a região? Isso mesmo. Então vamos curtir. Amado Batista canta Vulto na Estrada. E uma mulher magra e cansada. todos nós. Cozinha o seu feijão e nos chama. Eu posso ouvir sua voz. Ela é minha mãe querida, semeando seu amor. Cada fibra é uma abelha que alimenta desta flor. Mas se não caem pingos de chuva, meu Deus, o que se fará? Guardar a enxada é perder a luta. Eles não vão se entregar. Estão plantados na terra como raízes ao chão. Vão doar seu sangue a ela e também seus corações. Edelson Moura. Nos aproximamos do final do nosso programa e agora é a hora do quebra-galho, né? Todos os dias, no finalzinho do programa do Amado Batista, o Edelson Moura canta uma música do nosso repertório. Pode ser música nova, música velha, música antiga, né? Não tem o menor problema. Eu hoje vou cantar uma música antiga para vocês. Vocês lembram de uma música chamada Por Onde Andará? É ela que eu vou cantar. Essa música foi gravada em 1982. Nossa, já faz tantos anos. É muito tempo, cara. Cante aí, Edelson Moura. Por Onde Andará? Domingo, não tendo onde ir, entrei num cinema qualquer, sem ter pretensão de fugir dos meus problemas sequer. Apenas pela diversão, mas logo na entrada notei, alguém me chamou a atenção por uma razão que não sei. E dela me aproximei e falei da emoção que senti ao lhe ver. Tive medo do amor que nasceu no instante em que a gente se olhou. Meu coração não sabia da vida vazia que ela levava nas noites amantes, vendendo carinhos a um outro qualquer. Por onde andará ela agora? Será que também pensa em mim? Por onde andará ela agora? Será que também pensa em mim? E dela me aproximei e falei da emoção que senti ao lhe ver. E viver do amor que nasceu no instante em que a gente se olhou. Meu coração não sabia da vida vazia que ela levava nas noites amantes, vendendo carinhos a um outro qualquer. Por onde Será que também pensa em mim? Por onde andará ela agora? Será que também pensa em mim? Vamos embora, minha gente. Muito obrigado a todos vocês pela audiência no nosso programa de hoje, Amado Batista, o mais amado do Brasil. E até o nosso novo encontro amanhã, se Deus quiser. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!